longe, longe, longe. Tão longe daqui, às vezes longe demais. Um dia desse bebê, um dia um pouco de paz. Na hora gato do ok, no dia dele também. De noite já me acabei, agora sei que te amei. Me responde onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde foi que eu errei? O que é que eu fiz com você? Um dia desse bebê, um dia a gente se vê. Pode crer. Nunca é tarde demais. Um dia a gente se amou. Se amou tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, meu amor. Ah, um dia é esse, bebê. Podia ser com você. Eu disse: um dia é esse, bebê. Podia ser com você. É, um dia.